Tecnologia, seu podcast na medida certa. Olá, seja bem-vindo ao podcast do canal Metrologia. Aqui é o Marlon J. Martins. Estamos iniciando mais um episódio, né, de um modo diferente hoje, porque hoje a gente não está com o podcast, a gente está com o videocast, né, mas a gente vai disponibilizar a mídia das duas formas, tanto o podcast quanto o videocast. Mas é uma novidade, né? Teve um hiato aí no podcast e reiniciar dessa forma, acho que é começar com o pé direito, né? Pé na porta. Muito legal, Marlon. Eu acho que isso vai engrandecer o canal, tendo mais uma opção, né? De entre a imagem e o som, né? As pessoas poderem ter essa opção de assistir algo diferente. Legal. E quem tá falando aqui com a gente, né? Você escutou essa voz aí de radialista? É o Sérgio Cristofoletti, que ele é gerente de produtos, vendas e pós-vendas de metrologia aqui da Starhit. Sérgio, seja bem-vindo ao podcast do canal Metrologia. E eu também, primeiro, eu queria agradecer pelo convite, né? Porque a gente hoje é diferente. Em vez da gente ter convidado, a gente que foi convidado para vir até aqui na Starhit, né? A gente veio conhecer o Sérgio, que a gente já tinha gravado junto em outras oportunidades. A gente gravou na Super Live do canal Metrologia. E a Starhit sempre tem essa, vamos dizer assim, essa... O Sérgio, né? Também, né? Junto, né? Em nome da Starhit. Sempre tem essa vontade de disseminar o conhecimento, né? O Sérgio, meio que as ideias de vocês são meio que alinhadas com a ideia do canal Metrologia, né? Eu fico feliz, tanto pelo convite, quanto eu fico feliz de conhecer você, né? De vir aqui e da gente ver que essa sinergia bate, né? Essa parceria entre o canal Metrologia e a Starhit, né? Que é uma coisa que tá dando frutos aí, né? Tanto essas lives que a gente tá gravando hoje, o videocast, né? Espero que seja aí uma coisa que a gente gere mais frutos ainda. Legal, Marlon. Eu sempre tive a vontade de conhecer pessoalmente, né, o canal Metrologia, que a gente já segue o canal há muito tempo. A gente vem participando, né, seja como telespectador ou mesmo na Super Live, que acho que foi um negócio muito bacana. Pegou no momento de fragilidade da pandemia, né, as pessoas estavam mais introspectivas, né, e o convite feito por vocês para participar dessa Super Live foi muito bom para a gente, né? Até para trazer um fio de esperança, né? Que a vida não parou, né? Apesar de tudo, de todo o travo da vida do cidadão normal, né? Mas a gente trazer informação, né? Compartilhar conhecimento é sempre muito frutuoso para todos, né? E é uma coisa que a gente gosta de fazer, de compartilhar, né? A trazer coisas novas, informação. Quando você fala de fazer um podcast com uma empresa, né, soa assim, pô, vamos lá, o cara vai fazer propaganda, né, e eu sempre tive comigo aquele negócio, nós, a gente vai participar de um congresso, a gente vai participar de algum evento, é trazer informação nova, né, conhecimento, compartilhar, óbvio que a passagem da imagem do produto acaba se tornando uma propaganda, né. Mas a ideia não, a ideia é realmente levar conhecimento para a população, né? A quem está no mesmo barco que a gente, né? Metrologia é um assunto místico para muitos, né? E a gente vem aqui exatamente para desmistificar essa ideia, né? De que a metrologia é uma ciência, obviamente, mas que existe uma tecnologia por trás que a gente traz mais conforto para a vida do cidadão, a melhoria das qualidades dos produtos que são fabricados. E a gente está com isso todinho disponível para a comunidade, né? Lembrando, todo mundo faz metrologia diariamente, né? E acaba sendo uma coisa que ninguém se toma conta de que faz metrologia, né? Seja lá na temperatura de manhã, vou pôr uma roupa de frio ou vou pôr uma roupa mais leve, né? O tempo, né, de deslocamento do cidadão até o trabalho. Então, está diretamente ligado ao cidadão, né? Seja ele num produto pré-medido na indústria, mesmo no supermercado, na padaria, né? Tá a metrologia envolvida no dia a dia. Então, a gente mais que nunca, né, com um pouco mais de conhecimento, a gente desmistificar esse assunto para os nossos ouvintes aí, os nossos acompanhantes do canal Metrologia e também as pessoas que gostam dos produtos da Start e de todas as outras marcas de metrologia, por que não, né? Sim. A gente tem esse compromisso do compartilhamento de informação. Bacana. E você podia falar um pouquinho sobre a sua formação, né? Como que o Sérgio chegou aqui, chegou a ser hoje, né, o gerente de produtos e vendas aqui da Start? Como que você chegou nessa posição? Como você chegou nesse cargo? Como você veio para cá? Como você veio para a Start? Aqui a Start para mim é uma casa, na verdade, né? Eu tenho 35 anos de companhia. Comecei em 1988 como aluno do Senai, aprendizagem. Depois eu fiz um curso técnico pelo Senai em São Paulo, né? Mecânica de precisão no Senai Suíço Brasileiro. Depois eu fiz engenharia de processo na FATEC. Fiz meu mestrado em engenharia de produção. Fiz um MBA de administração de empresa e um outro MBA de administração de negócios. Então, a minha jornada dentro da companhia é longa. Passei por vários departamentos, desde o departamento de manutenção mecânica, engenharia de processo e projetos, desenvolvimento de um laboratório de metrologia, mais assistência técnica junto a laboratórios já reconhecidos no mercado. A minha função agora como gerente, né, tem mais ou menos uns 5 anos e meio, que eu fui diretamente para o quadro comercial da Start, na parte de gestão da linha de produtos, né, de metrologia. A linha de produtos da Start é uma linha bastante ampla, né? Nós somos conhecidos no Brasil por serras, né, a serra manual, a serrinha que trabalha em arco, mas a gente tem uma linha ampla, né? Desde máquinas e serras, nós temos ferramentas para construção civil e a linha de metrologia dividida em três grandes grandezas, né? Que é a dureza, a metrologia dimensional e a metrologia de força, desde instrumentos de medição até as máquinas de medição. Então, tanto tempo aqui na Start, você pode contar um pouquinho da história da Start para a gente? Puxa vida, a Start ela nasceu em 1879 com projeto de um produto especificamente aqui do nosso lado, que é o esquadro combinado, invento do nosso fundador, Laroy Sunderland Start. É uma patente de 1879 e a Start foi fundada em 1880, portanto um ano depois do desenvolvimento dessa ferramenta. O Laroy era uma pessoa muito inventiva, ele trabalhava como todo americano lá, né, no seu celeirozinho, né, naquela época, e ele desenvolveu muitas ferramentas. E ele é detentor, pessoalmente, de 150 patentes de ferramentas e instrumentos. Mesmo no nosso caso bem atual, assim, o micrômetro que nós conhecemos assim, com bainha e cilindro, foi um aperfeiçoamento do micrômetro de Palmer que o Laroy fez, tornou isso uma patente. Então, a história da Start vem de muito tempo, né? Nós estamos hoje instalados nos Estados Unidos, na região nordeste, lá na região de Boston, a uns 80 milhas de Boston, na cidade de Seattle. Nós temos 5 empresas, 5 fabricações, né? Indústrias nos Estados Unidos, uma no Brasil e uma na Escócia e uma na China. Então, nós estamos aí bem representados globalmente. E também representantes e distribuidores industriais por todos os 5 continentes. E é legal, né? Porque a Start começou com metrologia, né? Começou exatamente com um instrumento de medição. Então, hoje em dia, o forte de vocês são os instrumentos de medição? Na verdade, assim, nós temos, globalmente, nós temos todas as linhas, são bem distribuídas. A diferença é que, no Brasil, a gente detém o conhecimento e a fabricação de serras. Né? Essencialmente, tudo que você percebe de fita com dente, serras, são fabricadas no Brasil. E os instrumentos de medição, hoje a gente tem nas unidades nos Estados Unidos, fabricação de eletrônicos em geral, as máquinas de óticas, né? Que é o tema do nosso bate-papo aqui, fabricado na Califórnia. Nós temos a linha de desempenhos de granitos, né? Como a gente tem aqui numa divisão ao norte dos Estados Unidos, outra divisão de blocos padrão que fica em Cleveland, e nós temos uma divisão de máquinas de medição por escaneamento, né, tipo um perfilômetro a laser, para a linha de extrudados, que é a nossa fábrica na Geórgia, nos Estados Unidos. Depois a gente tem a fábrica na Escócia, para projetores de perfil, alguma coisa de linhas específicas de projetor de perfil. E na China a gente tem a grande massa de produção de instrumentos de medição e também alguma coisa de máquinas óticas, como projetor de perfil e máquina tridimensional ótica. Especificamente falando, né, projetor de perfil é a primeira máquina ótica que foi desenvolvida? O projetor de perfil, para nós, ela é uma coisa não muito, há muito tempo, né? Nós adquirimos uma empresa na Inglaterra, que era a Sigma, né? Mas historicamente o projetor de perfil é um produto desenvolvido lá da década de 30, né? Lá em 1929 foi o primeiro projetor desenvolvido por um americano, cuja patente é dessa idade, né? E de lá para cá esse equipamento vem passando por muitas transformações, né? Hoje a gente pode dizer que o projetor de perfil está num estágio de desenvolvimento muito alto. Tanto é que o projetor de perfil tem passado por grandes transformações e culminando nessa máquina ótica, que é o aperfeiçoamento de um equipamento como o projetor de perfil, só que ao invés de rebatimento de imagens através de espelhos, a gente tem isso capturado diretamente por uma câmera de vídeo, né? E qual que é a função do projetor de perfil? Bom, o projetor de perfil tem uma infinidade de usos, né? Lá no passado se fazia muita comparação por chapelona. Colocava uma chapelona na tela e comparava com a peça sendo projetada pelo número de ampliações que a lente proporcionava. Até porque a eletrônica naquela época não era muito bem desenvolvida, e a coisa era muito por comparação, né? Existem alguns métodos ainda, algumas empresas que utilizam esse método de comparação, mas ela já foi ultrapassada. Com o desenvolvimento da eletrônica, as réguas eletroóticas, os encoders circulares, as telas passaram a ser telas circulares que você pode girar e medir diretamente o ângulo, as mesas, né, se deslocando lado a lado, né, no plano XY, você ter deslocamentos lineares e você poder fazer a medição é algo muito superior do que tinha exatamente lá na década de 30, né? Os projetores, eles se dão principalmente na utilização de medição de peças de tamanho bem pequeno, né, diminuto, até por conta da condição de ampliar a imagem e você poder medir detalhes da peça, né? Principalmente naqueles casos onde instrumentos de medição não têm o alcance, né? Um bico, por exemplo, de paquímetro não consegue entrar num canal muito pequeno. E aí você precisa realmente ampliar para que você possa fazer a medição daquele canal de uma peça usinada. Então, o projetor de perfil ele se cabe muito para esse sistema de medição de perfis, né? E também para medição de coisas que são impressas na cara. Por exemplo, uma moeda, né? Você pega uma moeda, você quer medir o tamanho do olho da efígie que está gravada ali na superfície, do cunho. Então, se você precisa fazer esse tipo de controle dimensional, dificilmente você vai conseguir fazer com um instrumento. Você realmente projeta aquilo numa tela e através dos sistemas que você tem de linhas cruzadas ou mesmo sensores, né? Você consegue qualificar e medir as dimensões da face de uma moeda. Esse é um exemplo bem típico de que é difícil você medir com um instrumento, normalmente um instrumento de medição. Então aí o projetor de perfil ele se cabe muito bem para essa função. Bacana. E como que é a construção desse projetor de perfil? O projetor de perfil nada mais é do que uma câmera escura, né? Tudo é baseado em ótica. É uma câmera escura onde você tem acoplado nessa caixa uma lente, você tem espelhos que refletem essa imagem, né, que é ampliada pela lente, e você tem um anteparo de vidro onde essa imagem é projetada. Dentro dessa estrutura, né, metálica, no formato de caixa, você tem também a mesa que se desloca, onde você vai colocar a tua peça e fazer essa projeção. E, essencialmente, a máquina, qualquer máquina ótica, depende de iluminação. E as iluminações elas foram se transformando ao longo do tempo, né? Nós tínhamos lá uma lâmpada de filamento, como uma dicroica, uma halógena, E a tecnologia veio evoluindo até chegamos no LED, né, que tem uma durabilidade maior, ela tem uma condição de iluminação bem maior do que uma lâmpada de filamento, né, e a essência toda da medição óptica está na iluminação. Né. Os acessórios, óbvio, a complexidade da fabricação da parte óptica é muito grande. Né. Você precisa ter um espelho extremamente plano, que reflita a imagem, né, e que você consiga projetar sem distorções. Então a ótica ela é importante nesse ponto também, porque é uma lente fixa de imagem, né? Então você tem que desconsiderar as bordas dessa lente, porque você sempre tem distorções óticas, né, na periferia da lente. Então você sempre trabalha com a parte central da imagem. E aí você tem as regulagens todas para a lente ter a ampliação correta, as curvaturas e você ter a dimensão correta da ampliação. Se bem que hoje é menos importante a ampliação, porque muito pouca gente está usando a comparação com chapelona, já que você tem sistemas de medição, né, que fazem os deslocamentos, a coleta dos pontos e aí o processamento matemático disso através de software. É, e quem está aproveitando, né, quem está vendo a gente no videocast, tem um projetor de perfil aqui do lado do Sérgio, né? Então aqui você tem a imagem, né, do projetor. Então aqui, o que ele falou aqui para a gente, está descrito aqui, né, a fabricação do projetor está aqui do ladinho, aqui, dá para você ver também. Né? Não só o som, agora, né, a gente tem a imagem. É, muito legal. E aí completando, na verdade, né, Marlon, a questão do projetor de perfil, o nível tecnológico do projetor, né, possibilita hoje que o operador utilize a máquina ininterruptamente por 8 horas sem o problema do cansaço visual. A Sight desenvolveu o sistema de iluminação com a cor verde, né, da luz, exatamente para que o operador tenha menor cansaço visual. E juntamente com esse recurso, a Sight desenvolveu o sensor de fibra óptica, que é um detector de claro e escuro. Então ele está ligado diretamente ao software. Essencialmente o software é um processador de geometria analítica, né? Você entra as coordenadas, os pontos com esse sensor de fibra óptica e com essa nuvem de pontos o software define qual é a figura geométrica que melhor se enquadra na distribuição desses pontos. Então ele acaba auxiliando, dando uma repetitividade maior na medição, com menos introdução de erro através do operador. O operador não precisa mais ficar olhando para o centro da tela, colocando a linha cruzada exatamente no ponto que ele vai detectar lá a medida e fazer o registro daquele ponto para medição. Então, recursos tais, né, como esse facilitam e aumentam a credibilidade do resultado de medição. Né? E o software, obviamente, é um processador. Né? Hoje, na verdade, nós não temos um software dedicado, um computador dedicado para isso. Ele é um software que roda dentro de um tablet, um PC, ou qualquer máquina que tenha um Windows instalado, você já tem a interface toda desse software com uma plataforma do tipo um Excel para você exportar um dado, para você receber todas as informações e processar posteriormente. Imagem, né? Você gera a imagem da peça construtivamente através das figuras, exporta aquilo para CAD, faz engenharia reversa com uma facilidade tremenda, ou você importa o arquivo de CAD, faz um programa em cima daquele desenho, né, e torna o processo de medição mais ágil possível. Né? Tá, e só para quem já mediu com um projetor de perfil sabe, né, como é, né? Primeiro, a luz que vem na sua cara, né, como incomoda, né? Então você já tem a tecnologia para isso. E também como é difícil quando você está medindo, você tem que ter muita experiência, né? A acuidade visual do operador tem que ser bem afinada para ele conseguir fazer essa diferença entre luz e sombra na hora da medição, né? Então, essa parte de sensor é muito, muito bacana, né? Ajuda muito, facilita muito a vida do operador durante a medição. Então, essas tecnologias, eu acho que facilitam muito, né, a vida do metrologista e até ajuda, né, na hora de você, né, você está fazendo a medição, é difícil ficar olhando para a tela toda hora, aquela luz na sua frente. A luz branca, né, como a maioria dos fabricantes hoje tem nos seus projetores de perfil, né, ela traz um cansaço visual, aí o operador ininterruptamente ele precisa fazer lubrificação no olho para tirar aquele incômodo, né? Já com o filtro verde, a coisa é completamente diferente. E o sensor vem exatamente para aumentar a repetitividade da medição, né? A questão de você tirar o erro intrínseco do operador, né? Na visualização, o posicionamento errado ou o mau posicionamento, né? O sensor ele vai capturar exatamente a coordenada onde realmente ele teve a mudança de tonalidade de cor, de escuro para claro, é realmente a função desse sensor detector de aresta. Bacana. E quando a gente está falando de projetor, né, quais são os tipos de projeção? Olha, nós temos dois modelos essencialmente concorrentes entre eles, né, que é a projeção vertical ou a projeção horizontal. Então, dependendo do tipo de característica de peça que é desafiante para medição, a gente direciona para uma máquina ou para outra. Então, se é uma chapa, um estampado, uma peça comportada, né, vamos dizer assim, a gente indica um projetor vertical. Se já é uma peça que tem um volume 3D, que aí ela tem um pouco mais de complexidade de posicionamento, né, uma peça que seja cilíndrica, ou mesmo uma peça com volume, aí você coloca em cima de uma superfície e aí o mais indicado é um projetor horizontal. E nós temos projetor com todas as formatações, né? Com joystick, com movimento manual, CNC, vertical, horizontal, de bancada, de piso, de 300mm de tela até 750mm de tela, para peças grandes, com capacidade de carga de 5 kg sobre a superfície da mesa até 150 kg, né? Acessórios para todas as necessidades, desde um suporte de vidro para posicionar uma peça estampada num projetor horizontal ou entre pontas, morsa giratória, em uma infinidade de acessórios que traz um conforto maior na hora de fazer uma medição. Bacana. E quando a gente está usando o projetor de perfil, uma coisa também que, assim, que é difícil também de você escolher, quando você está fazendo medição, qual é a lente correta, né, para fazer a medição. Porque às vezes você está medindo uma pecinha lá, então você, às vezes, em vez de você usar a lente, sei lá, de 10 vezes ou 20 vezes, o ideal seria usar um outro tipo de lente, né? Então como que a gente faz, né? Qual que é a importância, né, das lentes da medição do projetor? As lentes elas determinam o quanto ela vai ampliar, né? Então se você tem uma peça muito pequena e você tem uma relação de 10 vezes de ampliação com uma tela de 300mm, por exemplo, uma peça de 30mm você consegue projetá-la inteira na tela com uma lente de 10. Essa seria mais ou menos a proporcionalidade de quanto visual você vai ter dessa peça na tela. Óbvio que detalhes muito pequenos, e aí você precisa de ampliações maiores, né? O projetor de perfil, por questão de quantidade de luz, ela acaba se limitando muito a ter uma ampliação até 100 vezes. Então aí você tem lentes de 10, 20, 25, 50 e 100 vezes. E aí você tem a condição de iluminação, ela praticamente se equipara na hora de você utilizar uma outra lente. E aí tem alguns recursos que você pode utilizar, como condensadores, para você colimar o feixe luminoso para uma lente de 100 vezes, por exemplo, né? A lente de 100 vezes tem um diâmetro de 7, 8 milímetros na entrada de luz, que é diferente de uma lente de 10 milímetros que tem 40, 45 milímetros de diâmetro. Então, a luz ela é tão importante, né, que é a ponto de a gente colocar um condensador no feixe luminoso para que você possa utilizar uma lente de 100 vezes. E óbvio, no projetor de perfil, além de 100 vezes, é bem difícil de você utilizar uma outra lente, né, para ter uma ampliação maior. E aí a gente lembra, né, poxa vida, estou limitado, né, essa peça não vai ser visualmente muito boa para colocar num projetor de perfil por conta dessa limitação de ampliação. Mas ela tem sempre correlação com o tamanho da peça e o que você quer projetar com o tamanho da tela que você tem. Muito importante a escolha correta da lente para que você tenha realmente uma medição dentro da tua capacidade de leitura da máquina. Bacana. E o projetor de perfil pode ser usado em qualquer indústria ou qualquer área, né? Quais são as áreas que a gente pode usar o projetor de perfil? Bom, desde processo de produção, né, em conferência daquilo que está sendo produzido, né, é uma verificação simples daquela peça, né, que está saindo do processo produtivo, até um controle de qualidade, numa área de pesquisa e projeto, na área de ferramentaria, né? Vai fazer uma ferramenta nova, uma fiação, a ferramenta ali precisa ser medida para conferir a padronagem, né? Para saber se a ferramenta vai estampar uma peça corretamente, né? Então, o projetor de perfil ele está dentro de qualquer tipo de empresa, seja ela uma estamparia ou mesmo numa empresa que faz proforma PET, por exemplo, ele precisa ver o fechamento de molde para ver se não tem vazamento de plástico exatamente no fechamento do molde. Ele precisa fazer uma verificação numa prótese dentária, numa órtese. Você tem o projetor de perfil com essa capacidade de ampliar a peça e exatamente aquela condição de que o instrumento de medição não tem capacidade de medir por conta até de algum perfil complexo que você tenha para fazer, né, a medição. O projetor de perfil é o equipamento ideal para fazer essas verificações, essas medições, seja ele no chão de fábrica, seja ele no controle de qualidade, recebimento de material, expedição de produto, projetos, processo. Então, essencialmente, em todos os departamentos é possível você ter um projetor de perfil. Bacana. E, assim, lembrando também que o projetor de perfil vai estar lá no Expo MAF? Com certeza. A Stite está trazendo para essa feira uma infinidade de equipamentos, além da linha toda fabricada no Brasil, que são serras. A gente está levando para a feira tudo que tem de mais novo em equipamentos de medição ótica, desde um projetor de perfil até uma máquina tridimensional ótica ou até microscópio de medição, que é os itens que a gente tem nessa linha. Saindo da linha dimensional, a gente tem também os nossos durômetros portáteis, os nossos medidores por ultrassom, as nossas máquinas de ensaio, todas estarão disponíveis para demonstração. Bacana. E a feira, né, lembrando que a feira vai acontecer no dia 9, né, de 9 a 13 de maio, em São Paulo, no Expo Imigrantes, né, uma infinidade de outras, né, outros expositores. E a Stite vai estar lá com as suas máquinas para fazer essa demonstração para vocês, né? Se quiser conhecer, o Sérgio vai estar lá todos os dias, né, Sérgio? Exatamente. Estaremos todos os dias, do dia 9 ao dia 13. A gente estará com os equipamentos da demonstração. Convidamos a todos, né, que tiverem interesse em conhecer essa tecnologia ou que tenha interesse em fazer teste de medição nas suas próprias peças, levem as peças. Tragam até o nosso stand que a gente vai demonstrar, fazer uma demonstração bem, bem legal lá para vocês conhecerem todos os potenciais que as nossas máquinas podem proporcionar. Não abre essa aí não, porque o pessoal vai levar a peça para caramba. Tem problema não, a gente está preparado. Nós vamos estar com uma equipe super, super bem desenvolvida lá, o pessoal super treinado, o pessoal que constantemente faz treinamento nas nossas unidades no Brasil, Estados Unidos, Escócia, China. Então, esse pessoal está super afiado lá para dar o suporte necessário para vocês. Que bacana. E a gente fala de projetor de perfil. Você falou que o projetor é de 1929. Isso. Hoje em dia ele já está bem desenvolvido, vamos dizer assim, né? O projetor de perfil. Ele já tem o jeitão dele. Mas tem alguma evolução, alguma coisa que alguma evolução tecnológica em cima do projetor de perfil, fora essa que você já comentou com a gente? Do projetor de perfil, chegamos praticamente no estado da arte da medição ótica com o que é possível no projetor de perfil. Já tivemos iniciativas no passado de colocar uma câmera dentro do projetor de perfil para fazer a vez, né? Isso daí é só um remendo, né? Porque quando você começa a introduzir coisas que estão meio fora do normal, né, do equipamento, você passa a exceder em custo, né? E é muito mais fácil você desenvolver um produto novo do que ficar meio mascarando uma situação de tecnologia que já está muito evoluída, né? Então, para isso, a Stite também vem desenvolvendo as suas máquinas óticas. A gente sai do recurso de espelho, lente, reflexão, projeção numa tela para captura de imagem através de uma câmera CCD ou CMOS, né, com o sensor, e vai diretamente para a tela do computador. É onde você processa diretamente via software, você tem a imagem, e a vantagem de você ter essa tecnologia é que, diferentemente do projetor de perfil que se coleta ponto a ponto, né? Quando você tem uma imagem, por exemplo, de um círculo dentro de um computador, você simplesmente clica na aresta daquele círculo e ele coleta 80 pontos simultaneamente. Caramba. Então, é a evolução da medição, né, ótica do projetor de perfil de coleta única de pontos, você passa a fazer coleta múltiplas de ponto e praticamente em menos de um segundo você clicou na tela, os 80 pontos, 90 pontos, 100 pontos estão coletados, né? E com a vantagem, né? Quando você mede um número maior de pontos, né? Por exemplo, para você definir um círculo, 3 pontos é o mínimo necessário, né? Quando você passa a medir mais do que 3, ele já entra com um fator diferenciado no resultado de medição, que é o erro de forma. Então, nesses 80 pontos, você pode fazer desde uma seleção, tirando outliers, né? Aqueles pontos que pode ser uma sujeira, você considera ele como fora da dispersão normal, você passa a fazer a filtragem dos pontos e considerar simplesmente aquilo que realmente faz parte de um círculo, por exemplo, ou de uma linha, ou de qualquer outra figura geométrica. Além desse filtro que você pode colocar, você tem várias nuances dentro do software que podem te dar alguns tipos de ajuste. O ajuste do mínimo quadrado, o ajuste dos máximos inscritos, os mínimos circunscritos, ajuste ISO. Então, você te dá uma série de parametrizações que te facilitam a vida na hora da qualificação do resultado. Não é mascarar resultado, e sim analisar aquilo realmente que faz sentido, né? Se eu for fazer um teste, por exemplo, de passagem de um eixo num furo, que me importa o diâmetro médio desse furo ou o diâmetro máximo desse furo? Se a interferência vai ser pelo diâmetro menor, pelo diâmetro mínimo. Então, o software dando essa capacidade de análise para o operador consegue fazer melhores inferências sobre o resultado de medição daquela peça. E aí o software realmente faz toda a diferença. Aí, no caso, o software já é dedicado da Start. É um software comercial, né, propriedade da empresa Metlogics. Ela serve outros fabricantes também. Entendi. Ela está instalada em outros fabricantes. Mas como a Start foi pioneira no uso desse software, ela tem algumas ferramentas extras de conhecimento de utilização que não tem sido tão divulgado, não tem sido tão explorado assim pelos outros fabricantes de máquinas, tá? Tá, legal. E quando a gente está falando de medição por imagem, normalmente você só pensa no X, assim, em duas dimensões, né? No X e no Y. Uhum. Hoje em dia tem a possibilidade de você medir, além do X e o Y, né, em dois eixos, você conseguir medir o terceiro eixo, o Z também? Perfeitamente. A máquina tridimensional ótica, inclusive é o nome dela, né? Ela tem como default, né, como original dela, a imagem, né? Ela é essencialmente uma máquina ótica. A medição do terceiro eixo, né, o eixo Z, com o sistema de câmera, ela fica à mercê da qualidade da imagem, da superfície. Se ela for uma superfície muito brilhante, ela tem uma certa dificuldade de entender o terceiro eixo, né, porque ela trabalha com alto foco. Então ela acaba se perdendo pela quantidade de luz ou a qualidade da superfície. E para isso, nessas máquinas, a gente tem o desenvolvimento do sistema de apalpação, que é um acessório que faz a medição do terceiro eixo. Então hoje você consegue medir, por exemplo, um cilindro, uma esfera, um cone, com o toque, com a palpação eletromecânica, né? Eletromecânica, que é os cabeçotes lá com pontas, né? Igual utilizado em máquina tridimensional, originalmente tridimensional. Esse acessório, ele é um plugin do software, tá? É uma licença, você simplesmente... o software está instalado, se habilita uma licença e você passa a fazer o uso do terceiro eixo por apalpação. Essa é a grande vantagem das máquinas óticas. Obviamente você trabalha com pontas de diâmetros variados, você pode trabalhar com uma ponta estrela para medir alguma coisa lateralmente, o que a câmera não vê, mas você consegue apalpar. E a máquina, ela sai do segundo eixo, né, do plano XY, sai para o terceiro eixo e ela se torna uma máquina tridimensional. E qualquer área da indústria pode usar a máquina tridimensional ótica? Com certeza, né? Hoje a gente tem a indústria, algumas indústrias voltadas aí para medição de peças seriadas, principalmente, né? uma indústria de próteses, por exemplo, né? Precisa fazer uma inspeção 100%. Imagine fazendo uma inspeção 100% de uma prótese dentária, um pininho lá com uma rosca. Né? Colocado isso no projetor de perfil, que é uma, mesmo que a máquina seja CNC, às vezes precisa de uma interferência do operador para coletar um ponto. Não, na máquina ótica você coloca ali um magazine com todas as peças, faz a programação da primeira peça e ela sai medindo todas as peças dentro de uma lógica do programa, ele sai medindo. Então essa é a grande vantagem para medição em máquinas óticas, essa flexibilidade de você medir volumes, né? E aonde principalmente onde você tem que fazer um controle dimensional de todo o lote. Hoje também existe uma ferramenta dentro desses equipamentos óticos que te permite medir peças, volumes, sem ordenamento dessas peças num magazine. É como se você tivesse uma série de peças idênticas que caibam dentro do campo de visão da lente. Você joga lá centenas de peças, o software já faz a identificação vetorizada do perfil daquela peça e ele sai medindo uma a uma. Então, não, você não precisa fazer mais alinhamento de peça, não precisa indicar o ponto zero, zero da peça. Você faz um programa e ela mede simultaneamente em qualquer posicionamento que estiver dentro do campo de visão, ela mede todas as peças ao mesmo tempo. Nossa, tropeçou, derrubou a peça na máquina e já está medindo. Já está medindo. Caramba. E uma das vantagens de se ter esse tipo de recurso é exatamente esse. Vamos imaginar na indústria 4.0. Né? Você tem lá um robô que coleta uma peça lá do centro de usinagem e coloca na máquina. Eu posso ter um robô servindo 5 centros de usinagem com peças das mais variadas formatos. Você simplesmente introduz no campo de visão da máquina. Ele seleciona automaticamente o programa em função do perfil desenhado da peça. Ele escolhe esse programa dentro da livraria de programas e executa. E ele simplesmente manda o comando para o robô. Amigo, vem aqui, retira essa peça está aprovada. Coloca na esteira da máquina 1 a esteira de aprovados. Ou coloca na esteira de reprovados. Então essa facilidade que o software hoje está proporcionando, essa interação. O perigo disso é a mão de obra, né? Você vai ter que ter alguém para programar esse negócio. É, mas não vai precisar ficar colocando peça lá, evidentemente, para fazer essa aprovação ou não, né? Essa é a tecnologia que está muito próxima da indústria, né? Trazendo essa flexibilidade, esse controle 100% de processo, né? A indústria 4.0 e trazendo esses equipamentos à tona aí para serem utilizados de forma muito simples. Caramba, bacana. Eu acho que a gente saiu do projetor de perfil, né? Foi embrenhando aí. Como evoluiu bastante a tecnologia, né? Hoje em dia, você consegue uma medição com pouco, vamos dizer assim, o operador, não que ele não vá ter não vá fazer essa alteração, né? Ele tem esse processo, né? Do operador com a máquina. Mas facilita muito o processo. Né? Desde o começo, né? Quando a gente viu que a luz do projetor de perfil no olho do operador, né? Poderia prejudicar. Então você consegue fazer a medição ótica, né? Que você consegue pela tela do computador, você colocar a peça, o computador já identificar aquele tipo de peça e já fazer a medição, quanto que você não ganha de produção, quanto que não é mais fácil, quanto não facilita, né? Quanto não fica bem mais simples fazer a medição e muito mais rápido e prático, né? Perfeitamente. E a história da vantagem, né? É você colocar uma peça no formato triangular agora e depois a próxima peça é uma peça hexagonal. Ela não tem absolutamente nada a ver com geometria anterior. Uhum. E o software faz essa identificação dessa hexagonal e passa a medir a peça hexagonal. Coloca triangular de novo, faz. Então, independe de como o sistema vai observar, ele já seleciona o programa de forma automática. Isso é muito legal. É uma tecnologia que a gente vai estar com ela na feira também, durante a ExpoMaf. Essa máquina vai estar disponível. Ela tem uma configuração bem diferente. Ela não tem uma mesa que movimenta, porque ela trabalha com uma lente diferente, né? Não é uma lente zoom, é uma lente telecêntrica. Então, você vê o campo de visão ela é muito maior, é 90 por 70. Então, qualquer coisa que esteja dentro desse campo de visão, ela vai lá e executa a medição. Então, nós estaremos com essa máquina na Expo MAF. Ela vem sendo considerada o suprassumo da metrologia nos Estados Unidos. Muitas indústrias hoje estão utilizando essa tecnologia lá, exatamente com a luz apagada da fábrica, né? É uma câmera de vídeo bem diferente das demais. Ela tem a sua própria sistema de obturador. Ele identifica a iluminação externa. Se acaso for acesa uma lâmpada externa, ela faz o autoajuste do obturador. Então, é uma tecnologia que eu diria tecnologia de ponta mesmo no que diz respeito à máquina ótica. Além dos acessórios, né? A gente tem milhares de acessórios para esse tipo de máquina, desde um cabeçote laser que você pode acoplar para escaneamento de superfície, o quarto eixo rotativo, então você pode fazer medição de peças cilíndricas, por exemplo, ferramenta de corte, né? Você coloca lá 5 ou 6 arestas de corte de uma ferramenta, você precisa balancear ou saber se ela tá, ela tem se ela está com as 5 facas coaxialmente, né? Se ela está balanceada ou não. Então, esse quarto eixo possibilita esse tipo de medição também. É bem bacana. Bacana. E acho que deu para a gente ver bastante o conhecimento do Sérgio aí sobre essa parte de medição ótica, né? Queria agradecer mais uma vez pelo convite, né? De ter chamado a gente aqui para participar, conhecer a fábrica, né? Foi muito legal, muito bacana. Parabéns, né, pelo seu trabalho aqui na Start, pelo seu conhecimento. E se você ficou curioso para ver as máquinas, né, para ver tanto, né, as máquinas da Start, você vai lá na feira, né, vai lá visitar o Sérgio, conhecer ele pessoalmente, leva sua peça lá para ele medir, aproveita. Com certeza. E aproveita a tecnologia nova, já testa lá, que eu acho que, nossa, é muito, muito bacana, né? Essa evolução da metrologia é uma coisa que deixa a gente meio nas nuvens, assim, né? Para quem é metrologista, fica fascinado, né? A gente que vive no dia a dia e acompanha a evolução, evolução de software, evolução de câmera, né? Ou evolução mesmo de iluminação, de lentes, é algo fascinante, assim, né? Que traz um certo conforto para a indústria no que diz respeito a desenvolvimento e qualidade do produto, né? Então, vocês todos estão convidados a nos visitar lá na feira, tomar um cafezinho, comer alguma coisinha, mas não se esqueçam de levar o teu produto para que a gente possa fazer o teste e simular na máquina, para que vocês conheçam realmente o que tem de mais novo em tecnologia de medição ótica. Legal, bacana. Mais uma vez, obrigado, né? Esse foi mais um episódio do podcast, hoje videocast do canal Metrologia, né? Com a participação do Sérgio aqui. E se você quiser mais conteúdo de metrologia, é só ir no canal metrologia.com.br. Esse vídeo vai estar aqui a gente vai colocar ele no canal Metrologia também. Então, se você estiver escutando a gente no áudio, pode correr lá e ver a gente, né? Ver nossa imagem no canal. Como eu disse, se quiser conhecer o Sérgio pessoalmente, vai lá na Expo MAF e conhece o Sérgio e mais produtos da Stite. Para mais conteúdo de metrologia, né? Mas a gente tem os vídeos, podcasts, artigos, vai lá no canal metrologia.com.br. O podcast também está no Spotify, na Amazon Music, no Google Podcast, Apple Podcast, né, em qualquer lugar que você colocar lá. Só procurar por canal Metrologia, você já encontra a gente. Se você quiser ajudar a gente, né, como apoiador, né, temos algumas recompensas para os apoiadores do canal Metrologia, né, tem um grupo secreto no WhatsApp que a gente tem os apoiadores lá, a gente sempre está trocando uma ideia, uma informação, o pessoal faz muita piadinha metrológica nesse grupo, né, porque metrologista às vezes é um bicho meio assim, bem compreendido, e lá pode ter certeza que a gente vai te compreender. Se você entrar lá no site do canal Metrologia, tem uma parte lá que fala sobre o apoio, né? Mas não importa, se você não precisa ser um apoio pago. Se você quiser apoiar a gente de outras formas, é só compartilhar esse conteúdo, né? Compartilhar essa informação com colegas metrologistas, acho que já ajuda bastante a gente. E toda contribuição, seja ela paga ou não, é muito bem-vinda. E Se quiser falar com a gente, é contato@canalmetrologia ou pelas redes sociais, é só procurar por Canalmetrologia que você vai encontrar a gente por lá. E eu queria agradecer mais uma vez a companhia do Sérgio, agradecer a sua companhia, agradecer a força aqui do Fernando, né, que ficou aqui nos bastidores ajudando a gente, o pessoal do marketing, né? A Fernanda e a... Eula. Agradecer também, porque deram uma força aqui pra gente montar tudo. A gente chegou cedinho aqui, já fez todo, montou toda a estrutura. É, a gente bateu um papo antes, né? Filou uma boia, né? Opa! A melhor parte... Ô, sabe que eu sempre tive vontade de fazer um negócio, né? Se eu vou aproveitar agora, dá o seu joinha, se inscreve lá. Sim, no canal, aproveita, né? É, esse vídeo vai estar disponível também no canal YouTube da Start, tá, pessoal? Aí, clica no sininho. É, clica no sininho para receber as novas notificações. É, no podcast a gente não podia falar isso, né? É, não podia esquecer, né? Pô. E, nossa, mas foi bem legal, bem bacana, a gente passou um dia bem agradável aqui, né, a gente bateu um papo, histórias, né, muitas histórias, a gente brinca, né, que se a gente ficar aqui conversando nesse papo, vai longe, não para aqui, mas eu acho que não vai faltar oportunidade a gente vir, dessa vez não deu certo, porque a gente não teve muito tempo para divulgar, mas eu acho que era interessante, na próxima a gente pode fazer ao vivo, né? Fazer alguma coisa, a gente poder divulgar com antecedência para todo mundo ficar sabendo, a gente conseguir ter audiência para fazer ao vivo. E, sei lá, né? Dá pra gente fazer muito mais coisa, acho que é interessante, né? Essa parceria, não tá mais, né? A gente falar sobre os assuntos, porque a Start conhece tantos instrumentos, né? Mas aí também vai depender de vocês. Se vocês tiverem alguma informação, alguma dúvida, alguma pergunta que vocês tenham, manda pra gente, fala, interessante fazer um vídeo, sei lá, sobre paquímetro, sobre relógio comparador, sobre alguma coisa que a Start também, né? Que pode ajudar a gente. Eu acho que seria interessante, né? Vou deixar o meu e-mail aqui. Opa! cristo@starret.com.br. Cristo, do jeito que escreve mesmo, C-R-I-S-T-O. Cristo? Telefone? 11 984443548. Então pode encher o saco do Sérgio aí, já que ele deu os contatos, pode perguntar pra ele aí que ele vai tirar suas dúvidas. E, mas assim, eu acho que é bem legal quando você conversa com alguém que gosta de metrologia, né? Você vê até o brilho no olho da pessoa quando a gente tá conversando, é interessante. É, então é isso, né? Vou agradecer mais uma vez e a gente vai ficar por aqui e espero vocês, né? Lá na Expo MAF, tanto para conhecer lá o Sérgio, também a gente vai passar por lá, então se vocês quiserem conhecer e falar com a gente também, é só encontrar a gente lá no meio da feira, tudo bem? Então é isso, muito obrigado e até o próximo. Valeu, Marlon. Muito obrigado por estar com a gente aqui hoje e fazer essa ponta aqui na Start. Legal. Obrigado pelo convite. Amém. Tchau. Canalmetrologia.com.br.